Bota mais uma, sofrida. Você terminou com ele, tá chorando. Quer água com açúcar, ou o meu amor? E se eu te contar que a água acabou? E o açúcar que tem é só o meu amor. Coincidência, ó, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra um no outro e dá o nó? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Só os apaixonados canta. Antes de desistir, amor, mas antes disso, prova um beijo meu. Antes de desistir do amor, entenda o meu por favor. Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova. Coincidência, ó, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra um no outro e dá o nó? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Deixa só a Lagoinha, só o povo, só o povo. E antes de desistir, Alguinha CDs, o moral de Alagoinhas. Se não servir, Acácio CDs. Bora chorar que vai chorar. Antes de desistir do amor. Mas antes de...